Não tens drums, mano? Ninguém aí tem meus drums. Daniel, não tens? Baixa-me ao beco ao piano. Aí tem meus drums. Dizer para baixar o piano, está muito alto, mas foi o que pareceu. Está a ver onde é que eu tenho o piano? Já, já, uma beca. Já, baixa uma beca. Está melhor assim? Eu já puxei, vê lá. Daniel, dá lá os acordes aqueles. Espera aí, vou pôr umas drums, senão isso não faz nada. Drums. Thank you. Thank you. We'll be right back.